respeito pelo seu modo de viver. Porque a vida, guerreiro, só anda é como ninguém. É o melhor professor. Missão. Foi bom te ouvir. Olha, fica à vontade, hein? Passa isso daqui, passa isso daqui, passa isso daqui, passa isso daqui.